e o Kaique, olha, o Kaique não, o Felipe e o Osmar, quando eu tinha aqui, eles vão em igreja também. Quantos foram? A gente virou à esquerda. Tá escutando? Tô, mas não tô vendo vocês. Você virou à esquerda onde? Pô, que animal, cara, o cara não pode nem esperar. Cara, a gente saiu do estacionamento e virou à esquerda. Você tá deslocalizado agora? Não, tá eu e o Marcelo só aqui, sozinho. A gente tá seguindo uma faca de sorte, mas não tô vendo ninguém. Eu tô na esquina aqui, ó. Cadê o Marcelo? Ah. Pode ver pra onde que eles foram. Tem que passar. Eu tô com minha viseira aberta, cara, porque não dá pra enxergar nada pra fechado. Eu também. Tô abrindo que é a minha preta. Acho que agora eu não sei, viu? Acho que eles não estão pra cá não, hein, cara. Acho que foram pra direita, viu, cara? Acho que elas estão pra direita. Eu vou dar uma parada e ligar no celular das meninas no carro. Então vai, para aí. Entra na direita e desce, segue o carro. Vai, vamos. Tá escutando? Tá não? Cara, tá muita água e muita molhada. Eu vou devagarzinho porque vai ter muita força d'água no meio do caminho. É, tem que tomar cuidado aqui. E aí, cara, vai de boa, hein? É, cara, não, vou devagar. Acho que eu vou 60 daqui até lá. O spray molha o capacete inteiro na moto da frente. Pô, cara, e eu que esqueci de prender o capacete de novo, né? Vai fazer aqui no meu saco. Repete o que você falou com o capacete. Ih, agora até eu vou parar aqui, vai demorar, hein? Não, vou parar. Caído. Eu não conseguia andar sem luva não, cara. Tem que parar. bicha, velho, porra! Ia mesmo, cara. Eu tô louco, eu já quero parar, porque minha mão tá congelada, meu Deus, tão duro. Eu tô pedindo... Alvinho, Alvinho, tem polícia aí com o Timão vindo aí. Acabou de passar por mim, polícia de moto. Vai devagar. Esse falou, vai devagar, por quê? Acabou de passar uma polícia de moto aqui por mim. Ah, tá. Eu falei que os caras tinham sumido, mas eu achei agora. Bora, a polícia passou por mim agora. Alguém era aí chamando o botão, alguém era aí chamando o botão, alguém me escuta? Para nele!